273, passa nível 140, chame o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. Nível atenção 400, vai chamar 1238, alterna 133.25, uma boa noite, bom trabalho. Cono 776, velocidade indicada. 250 mais. Reduza para 2109, 1776, prepare Serra Vitor 368. Dente reduzindo 2109, para Serra Vitor 368, bom, 1776. Controle Salvador, boa noite, 317. Então 3197, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 no perfil da saída da El. Sente. No 776, desce para nível 040. Desce para nível 040, voo no 776. Posso voar da El 317? 3197 está autorizado da El. Obrigado, 317. Bravo Alfa, posição Duna. Charlie Bravo Alfa, aguarde para transferência de comunicações, complete final ILS sem gás. Bravo Alfa. Está autorizado o sinal RNAV em forma estabilizada. Autorizado o sinal RNAV em forma estabilizada, com 776. Bom, 776 está estabilizado. O procedimento é inação no zero, alinhado com a pista, campo a vista. Bom, no 776, aguarde para transferência de comunicações. Sente, 776. Pouso. No 012, estamos cientes da cabeceira deslocada a 90 metros. Tele do Valfa. Chame o centro Recife e 128.8, alterna 133.25. 288, 133.25, 3197, boa noite. Salvador, boa tarde, 3603. 3603, boa noite, prossiga. 360 Guarulhos, beleza? 360 Guarulhos, será coordenada, guarda-cópia, da El Dinero, a saída. Da El Dinero, sim. ...4070, assume identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050. Dona Mari para 050, você pede para a gente solicitar o RNAV da 10. Aguarde autorização para o RNAV, azul 4070. Bravo Alfa no solo de Salvador, Zuno 1, no livre à direita, chame 1219. Livre à direita, 1219, César, bom? Mal meia. 2186, voo 1776, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1776, está estabilizado na longa final da 190, baixado, travado, campo à vista. Voo 1776 ciente, avistado, continue a aproximação, informa o vento, 1950 graus, 5 nós, cabeceira deslocada 90 metros, o ajuste é 1012, 1012, a pista a partir de agora está livre, está autorizado o pouso, Gol 1776. Livre o pouso da 1-0, ciente da interdição dos primeiros 90 metros, está baixado travado, 1776. Afirmo. São Paulo, muito boa noite. São Paulo, meu bravo, Serra Alfa, no centro da 22, solicitou 280 para São Paulo, para a cópia. Seu nome é o Paulo, meu bravo, Serra Alfa. Afirmativo. Bravo, Serra Alfa, guarde 280 para Congonhas, confirmando vai decolar da 17. Afirmativo, pode ser. Bravo Serra Alfa, tá aguardando. Fecho. Ó, Salvador, eu tô 3603, não. Posição 3, para puxa, acionamento. 3603, aguarde, mas tem escuta. Aguarde. Serra 3606, azul, passando 070, graças. Bravo Alta, o Papatango, Charlie Bravo Alfa, boa noite, confirmando a parte 3. Afirmativo, senhor. Parte 3 na pernoite, distorcida também apoio para aero. Gente, está livre à esquerda, ataque seu quilo, parte 3 e eu aceito a solicitação. Para Guarulhos, número voo 3620 via Upper Whisky 50, decola da pista 1-0 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição de NER, transponder 5423, e a frequência do controle 199.35. Autorizado 360 para Guarulhos, a Bravo 50 da Eldinet, direita após 5423-1935, TAN 3603. Senhor, alguma chance de prosseguir via Bravo 58? Negativo devido ao horário no TAN, o TAN 3603. Está pronto para o pushback, está autorizado, chame táxi. Chama na táxi TAN 3653. Corrido, 3603. Direita, bem-vindo a Salvador, chame 121.9. Direita 219776. Hotel Zulu, Pátio da Bata, confirme autorização, destino, nível. Chegou a autorização número 3 para a cópia, último Bravo Zulu. Gente, último Bravo Zulu, aguarde. Paulo Salvador no 776, então. 776, boa noite, táxi livre via Alfa e aguardando antes da táxi de Juliette. Alfa e Juliette, 4070, após o TAP, desça para 2500 PES, QNH 1003. Tá, Zulu, pronto para a cópia. Bravo Zulu está autorizado para Guanambi. O número voo 0854 disponível, decolando da 17 com curva à direita, ingressando no corredor Axé e mantendo 1.000 pés até a liberação do controle. A rota é DCT, transponder é 5403 e a frequência do controle 119.35, frequência da torre 118.62. Com Bravo Zulu, frequência da torre 118.62, está autorizado acionamento, informe POB. Gente, Whisky Bravo Zulu e para o táxi, fecha uma torre 118.62, até um bom voo, boa noite. Está autorizado para Brasília, no voo 3620 via Upper Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5430 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Brasília, nível 3620, Upper Zulu 17 na Gole Gonza, transponder 5430 e 119.35, decola da 10 com curva à direita 3561. Vai ter 3561, chame pronto, pushback em gate 08, ajuste 10013. 10013, tá? 3561, chama lá. Juliette 1776. Gente, o Golo 776 vai manter a posição, esse ataque sua Índia, aguardando para ingressar. Corrigindo a saída, Gole ou Fito, a saída, corrigindo a sua saída, o da 3561, no Gole ou Fito com curva à direita, após a decolagem da pichão no zero. Muito obrigado. Nada, Gole ou Fito, tá? 3561, obrigado. Vitória, unidade de autonomia, Fernando Galeão. 3A de chegada, Mari, desça para nível 050. Mari 050, é possível coordenar o final RNAV Santo André? Aguarde autorização para o RNAV, TAM 3662. Ciente, TAM 3662. Autorizado o táxi, chame na interseção, antes de ingressar na pista. E 4070, complete final RNAV, chame torre 118, decimal 6. 2186, azul 4070, balanço. 6603, prova, pode esperar, prova. Bravo Sierra Alfa confirmando o estacionamento é 45? É, hangar da Aeroestado, Bravo Sierra Alfa. Afirmativo, está autorizado 280 Congonhas, Aperuísque 58, decolada 17, direita Gole Gonza. 11935, acionando 5424. Afirmativo, autorizado 280 para São Paulo Congonhas, decolada 17 com curva direita, saída é Gole Gonza, Aperuísque. 58, após ter no controle 1-9-3, o plano onde é o 5-4-2-4, o Papa Romeu Bravo Serra Alfa. Já tem o PAB, o Bravo Serra Alfa? Afirmativo, o PAB 4, o Bravo Serra Alfa. Vou chamar a torre 18-6 para o acionamento táxi. Gente, número 8-6 para o acionamento táxi, o Bravo Serra Alfa, Bravo Serra Alfa. Azul 4070, passou o Sierra Vitor 372, baixar e travado. Sim. 3561 no... só um instante. É a sua escuta. Confirmando o portão do 3561, o portão 8 está livre, puxa ele, táxi. É o portão 8, 3561. Chamar a táxi. Controle 3455. TAM 3455, aciona identificação. Autorizado chegada bom, desça para nível 060, reduza para 2509. 060, confirma a sequência de pouso. Número 2, TAM 3455. O tráfego essencial, a senhora tem a posição? Tráfego que procede está na chegada Mari, 3455. É, solicitou a distância do mesmo, posição do mesmo. Brasil 23, apresentado na escola e Salvador. Afirmativo, mais 5 minutinhos e eu vou ter seu plano. São 22h25 agora. Então, aguardo um instante para a cópia e mais 5 minutos. Ok, pode acionar esse ponto aí, pode produzir de volta aqui. Conte risco, estou ciente do acionamento. Ok, vou acionar, eu quero que você ligar. Seria pro de Genevo, tá? 3603. 3603, mantém o perfil da saída para evitar tráfego. Para evitar tráfego. Axé babá. Motorista, motor, boa noite aqui, 3, 3, 3, 3. Avianca 6310, assina identificação, chegada a mar e desça para nível 070, reduza para 250 nós. Mar 070, reduza 250 nós. Salvador aos 26, caminho 121, decimal 9, azul 4070. Andrei Zanado, 4070. Bravo Zulu está autorizado a decolagem. O vento é 160 graus e 5 nós. Autorizado no ponto de espera da Charlie, vai chamar a torre 186, ajustada no 013, seu táxi e a Juliette Alfa. Juliette Alfa, 186, tá 3561. Whisky Bravo Zulu decola de Salvador aos 29, chame o controle 119, decimal 35, um bom voo. Controle 11935, Whisky Bravo Zulu. Vetoração para sequenciamento. Curve à direita, proa 235. Limite magnética 1110 de Simbra. Direita 235, 110. Mount Simbra. O 3455 até o 060. Negativo ainda, Juliette, só mais instante. O azul vai ingressar logo após o TAN e prosseguir para o TAN 9. Ingresso após o TAN, para o TAN 9, 4077. Salvador, voo no meio, 93. Voo no meio, é 13, aguarde Brasília, confirme nível. 400. Seguinte. 33, decimal 25. 28, 33, 25, 100, grato, boa. 3662, após ITAP, se a Victor 366, pode ver se tem seu procedimento, confirma. Afirma, está autorizado. 02500 PES, QNH no 013, então 3662. 1013, 2500, será 3662. O controle é o 3455. Prossiga, 3455. Só confirmando esse vetor, nós sobrevoando uma área aqui que aparentemente é a Sierra Bravo Papá 225, será confirma? Ficou a sua retaguarda essa área, então 3455. Afirmo. Só está questionando que fomos vetorados por uma área proibida. 3561 está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 140 graus, 079. Aí decola da 3561. Boa, senhora Gillette, confirme seu estacionamento. Afirmativo, está autorizado BH nível 380 via Perwisk 58, decolando da 10, direita, gole Gonza, 11935 e aciona 5444. Zero limite ao localizador. Esquerda, 190. Limite ao localizador, está mantendo 6.000 ainda. Desça até 3.000 pés, ajuste 1.013. Ok, 3.000, ajuste 10, 13. Autorizado até o ponto esperado Charlie, o ajuste no 013 e a torre 118.6. Lima, Sierra Juliette. Autorizado até Charlie, 118.6, a torre Lima, Sierra Juliette. Obrigado aí, companheiro. Bueno 6-1-3, cópia. Prossiga. Autorizado nível 400 para Brasília, Apesolu 1-7 é sua rota. Decola da pista 1-0, direita, gole e transição ao fito.